cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora, então bem-vindos aqui a mais uma emissão do Cá se fazem, cá se tocam no FM da Boa Nova. Já vamos no nono ano de emissões com entrevistas a bandas, a autores, enfim, querendo destacar aquilo que se vai fazendo por este país fora. E conseguimos ter hoje uma estreia. Não obstante ser já o seu segundo álbum e o primeiro ter tido aqui assento nossa emissão da Boa Nova, seja online, seja a emissão radiofónica, os Prana é a primeira vez que estão connosco para falarmos do seu trabalho. E sendo certo que o álbum de que iremos aqui hoje falar já saiu até no ano passado, mas enfim, conseguimos chegar agora à fala, no caso com Miguel Lentes, portanto, o homem da voz desta banda, e a propósito de que eles pegaram neste álbum e estão a fazer algo de inovador. E o que é esse algo de inovador é convidar outras bandas, outros autores, alguns deles aqui passaram na Boa Nova também enquanto convidados, para recriar temas do seu disco, e não só, eventualmente temas dos próprios autores. Creio que não estou a fazer uma má leitura. Antes mais, bem-vindo aqui à Boa Nova, Miguel. Olá. Não está a fazer uma má leitura. Isto foi um projeto mais recente. É um projeto paralelo à turnê do Amor e outros Azares. Opa, nós gostamos muito de tocar. Nós não gostamos de parar e de ficar quietos e de fazer uma única coisa, fazer uma só coisa. Então lembramos de criar o Prana com Vida, que é, no fundo, o que estava a dizer, e bem, que é uma repintura do nosso último álbum, do Amor e o Desazar, em que convidamos artistas que respeitamos e que gostamos para escolherem uma música e reformulá-la como bem entenderem. E depois nós juntamos todos num estúdio, numa casa, como foi o caso da Amy Curl, juntamos em casa dela, que ela tem um mini estúdio lá. E reformulamos a música, consoante o gosto do artista em questão. E até agora está a ser uma experiência incrível, porque temos aprendido imenso. Solta-me os cães e faz-me ver do que eu sou capaz, com o mundo todo à frente e mil punhais atrás. Tão cego que perdi aquilo que julgava ter na mão. E agora procuro no céu. Nunca grites a verdade, porque a mentira está a ouvir. E nada passa de uma farsa que te arrasta sem pedir. A minha dignidade está de calças na mão. A minha dignidade está de calças na mão. Vão dias, meses, dizem para calar e sorrir. Mas trancam bem a porta se tentares fugir. Solta a preguiça que há em ti e fala correr. Tão gorda, triste e só, que já não quer viver. Tão cego que te roubam o que tens na mão. E agora procuras no chão. Consegues ver o amanhecer do teu pedestal? Que aqui embaixo eu já não me encaixo. Eu perco e não acho que esteja a ver mal. A minha dignidade está de calças na mão. A minha dignidade está de calças na mão. Vão dias, meses, dizem para calar e sorrir. Mas trancam bem a porta se tentar. Chegarmos lá, vamos ter que apresentar quem são os Prana. Portanto, estamos a falar com o Miguel Lestre, portanto, uhum. Desde logo indiquei, começando a voz, mas também se dedica também à viola baixo. Exatamente. Mas vamos apresentar então os outros componentes destas Prana. banda que, pelo menos no que diz respeito à Boa Nova, conhecemos desde cerca de 2011, na altura, com o lançamento do Trapo Trapézio. Sim, nós, entretanto, tínhamos lançado um EP antes disso, em 2009, creio eu, 2008, já não tenho certeza. Uhum. E a banda passou por algumas mudanças de formação, mas neste momento os Parana funcionam única e exclusivamente a trio, exceto em concertos grandes em que trazemos convidados, mas o núcleo duro de Parana são três pessoas, que sou eu, na voz e no baixo, é o João Ferreira na guitarra, uhum, e o Diogo Leite na bateria. E porquê, antes de mais, porque é a primeira vez que falamos, porquê Parana? Nós, quando a banda começou, nós tínhamos um outro elemento, o André, o nosso amigo, e ele era, e é, creio eu, instrutor de yoga. Uhum. E foi ele até que sugeriu a palavra prana para o nome da banda, porque é uma palavra que encerra muito significado, é uma palavra muito antiga, pertence ao sânscrito, que é, está para os indianos como o latim está para nós, uhum, e é uma palavra que significa energia vital. E nós, por isso, simplesmente achamos graça a uma palavra tão pequena encerrar tanto o significado, porque é uma palavra que existe em várias culturas, cada uma com a sua. No caso dos chineses é o chi, no caso dos indianos é prana. Então nós decidimos adotar esse nome para nós, porque no fundo é o que gostamos de dar ao vivo, energia. Não estou a pedir que te despaz, mas era bom que o teu vestido enfeitasse o chão. Só quero ver se o teu pescoço encaixa bem na minha mão. Ouvi as minhas preces, tanta sede por matar, tanto beijo por trincar. Que teríamos que convidar, enfim, outras bandas, outros autores, e bem, para fazer reviver este disco saído no ano passado? Lá está, surgiu um bocadinho da necessidade que nós temos em não conseguir, ou em estar sempre a fazer coisas, não, em não conseguirmos estar quietos. Então aconteceu que conhecemos o João Só, que foi o primeiro convidado, e ele veio cantar connosco na apresentação do nosso álbum em Lisboa, no Teatro do Bairro. E o ensaio foi feito durante a tarde, portanto nós nunca tínhamos tocado juntos antes, fomos apresentados durante a tarde, ele subiu para cima do palco connosco e ensaiamos a colar aquilo e aquilo saiu à noite, aquilo soou tão bem, soou-nos tão bem, porque foi uma mistura improvável, tanto que o nosso género não tem muito a ver com o dele, mas se calhar por causa disso, por ser tão improvável, é que nos soou e que nos soou tão bem. Então foi um bocado aí que nasceu a faísca do Prana Convida. Ficamos um bocadinho, no bom sentido, viciados naquilo e decidimos não parar. Então, seguidamente, convidamos o Frankie Chaves, contatámo-lo através do Facebook. E ele revelou-se um tipo 5 estrelas às direitas e passou o dia todo connosco a gravar a porta. E o terceiro convidado foi a Amy Curl, em que gravamos a valsa do Cupido, esse sacana. Entretanto, já estão outros nomes convidados e alinhados, só que como ainda não gravamos, não vou revelar para já. E lá dizes que sou eu a causa de toda essa dor. Que se continuar assim vai acabar mal. Vou ouvindo feito pedra sem conseguir reagir. Que sou bronco, infantil ou anormal. Já consigo. Pré-anunciei ao Miguel, enfim, vai-me desculpar, fiz de propósito. Sabe, quem se estreia aqui na Boa Nova tem uma fase de desafios para vencer. E estou muito curioso das suas respostas, até por as circunstâncias de que falamos agora, das parcerias. Pois bem, são três desafios. Tenha lá paciência para maturar. O primeiro é este. Imagino que vem tocar aqui Oliveira do Hospital. Quem? Não sei se conhece a cidade, antes de mais. Eu já, eu na altura, já houve uma altura em que joguei hockey e tenho certeza que passei por aí, mas não me recordo. Ah, sim, o Futebol Clube do Hospital tem portanto, uma tradição muito grande em hockey patins. Jogava por que equipa já agora? Jogava pelo CDC, o Clube Desportivo de Cucujães. Cucujães, muito bem, muito bem. É natural então, que tenha passado aqui precisamente para o Oliveira Hospital. Ainda hoje, de facto, e dar aqui o mérito, aproveitar, tem equipas de escalões júniores, de infantis e etc., começando por mais pequenas escolas de hockey patins até aos séniores. Portanto, fica aqui também o registro, muito bem. Imagino então que vem tocar aqui ao Oliveira Hospital. Curiosamente, a sala, melhor, o melhor espaço para o receber é precisamente ao lado do pavilhão onde jogou então hockey patins. Portanto, é o Parque do Mandarilho. Logo ao lado tem um magnífico palco e então o Esperana vem tocar. E tão generosos que os beirões são, lhe dizem, pode trazer consigo duas bandas ou dois autores nacionais para esse espetáculo. Quem é que iriam convidar hoje em dia? Eu não posso falar pelos outros dois elementos da banda, mas sendo artistas nacionais, eu acho que convidaria, claro, porque é uma forte inspiração para nós, tanto em formato álbum como ao vivo, eles, tanto a Manuela como o Miguel, como todos os elementos dão uma energia fantástica. Portanto, chamaria Clay e chamaria o meu ídolo de sempre, que sempre foi Jorge Palma. Acho que seriam esses dois. Muito bem. Clay, já aqui, de facto, deram um magnífico espetáculo em Oliveira Hospital. E já foram também convidados aqui no caso de fazer... Hey, tenho molas nos pés e salto. Hey, tenho asas nos pés. Tenho asas. Hey, tenho molas nos pés. Mais alto. Agora, o segundo desafio. Vem uma banda da cena internacional. E que chegando a Portugal, chegando ali em Vila Formosa, a primeira coisa que dizem é assim: atenção, que nós queremos no nosso espetáculo o Esperana. Pois bem, de onde gostariam que viesse um convite desse tipo? Ora, muito bem. Banda internacional, mas só pode ser uma, Claro. Se disse que era generoso, pode escolher, claro, mais que uma. Então, no campo da hipótese, pode escolher as que quiser, claro. Hoje em dia, sei lá, pode ser tanta coisa. Mas, opa, é uma banda que eu me arrependo muito de ainda não ter visto ao vivo. Opa, já vi muita banda ao vivo, mas ainda não vi essa, porque ainda não se proporcionou. Nos dias em que eles cá vieram, eu nunca vi, então tenho muita curiosidade. Para além de adorar a banda, seriam os Arctic Monkeys, talvez. Os Arctic Monkeys. My days am best when the sunset gets itself behind. That little lady sitting on the passing side. It's much less picturesque without a catching. O terceiro desafio, dizem que é o mais difícil. Vamos lá ver como é que o Miguel se comporta. Vai haver um disco de tributo a uma banda, a um autor nacional. E chega ao pé do Esperana, muito bem, queríamos uma versão vossa de um tema para integrar esse tal disco de tributo. Quem é que vocês queriam de homenagear e já agora que tema que iriam escolher? Divido-me aqui em dois. Não sei se não escolheria ou a Estrela do Mar de Jorge Palmo ou o Gago do Carlos Paião. Seria uma boa, homenagem também. Foi uma música que eu ouço desde o Carlos Paião desde pequenino, e foi uma música que sempre me fascinou por causa da métrica e como é que ele encaixava a letra com o gaguejo. Sempre achei piada a isso. Portanto, se calhar seria essa. Eu sou Gagago. É no que diz respeito ao Carlos Paião, enfim, nem há palavras que pode escrever. No que diz respeito a Jorge Palma, posso dizer-lhe que é dos temas que mais gosto da sua discografia. É fantástico. E há uma versão que eu gosto bastante, que é do Tim, de um dos álbuns a solo da voz do Júlio de Bontapés, que tem uma versão muito interessante do Estrela do Mar. Só ele obedece, só ele me conhece, só ele sabe quem sou, no princípio e no fim. Só eu sou fiel e é ele quem me protege quando alguém quer a força ser dono de mim. Pois bem, está passada a fase dos desafios. Agora, e com mestria, Agora vamos falar aqui deste álbum, sendo que eu também não queria deixar de recuar alguns anos atrás, por causa do Trap Trapézio. O que é que, há pouco disse também que há mudanças na própria banda, o que é que mudou, na sua opinião, entre o Trap Trapézio e a sonoridade que agora aparece neste interessantíssimo Amor e Outros Azares? O que mudou essencialmente na banda, para além da formação, foi isto ao nível. Nós no Trap Trapézio tocávamos com a Ana Moreira, ela fazia parte da banda. Entretanto, no início dos ensaios e da pré-produção do Amor e Outros Azares, ela decidiu, por motivos pessoais, sair e seguir outro rumo. Então, o que mudou foi essencialmente nesse ponto. Nós decidimos, nós estávamos na dúvida se devíamos continuar só os três, devíamos convidar alguém para se juntar a nós no processo criativo do álbum, no processo de criação das músicas. Então, decidimos chamar, arriscar tudo, mandar, como se diz, a cautela às ortigas. E chamar, ironicamente já falei dele aqui hoje, o Miguel Ferreira de Escolar. Mandamos-lhe um mail e coincidiu com uma parte em que o Escolar estava um bocadinho parado, então ele tinha um bocadinho mais tempo livre, alinhou a 100%. Então foi, é estranho, não sei se consigo descrever bem isto, mas tento imaginar o que é para uma banda de putos, de jovens, e que de um momento para o outro tem lá um monstro da música nacional, um homem que percebe de facto de música, que percebe de imenso produção, consegue ler uma música antes dela sequer ter os contornos finais. Sem imaginar o que é tê-lo num ensaio, na nossa salinha de ensaio, connosco semana após semana, até o álbum estar pronto. Então, foi uma fase incrível de crescimento para nós, foi mesmo muito bom. Isso traduziu-se com um melhor aproveitamento quando fomos para estúdio, porque conseguimos aproveitar muito melhor o tempo, conseguimos aproveitar melhor cada um o seu instrumento, conseguimos estar mais focados. É diferente. Essencialmente, o que mudou foi a nível da nossa própria maturidade entre o primeiro e o segundo, acho que sim. Tanto a nível musical como pessoal também. Pois bem, e temos o Miguel Ferreira nos teclados. Exatamente. Uma sonoridade para quem está a ouvir em casa. Mas não queria deixar fazer as colaborações de reportarmos aqui também o acordeão, que vem aparecer muito visível na valsa de Vida-se a mas não só no Raiva também, portanto, e depois nos coros, naquilo que vocês quiserem. Portanto, aquilo que vocês quiserem, coros. Explique-nos quem são esses coros. Em relação ao acordeão, foi dos meus momentos favoritos de estúdio, ainda em relação ao acordeão. Foi gravado pelo Paulo Borges, que é um excelente teclista, um excelente acordeonista, e mora em Lisboa, e nós estávamos em Lisboa a gravar. E o contacto até foi feito ou pelo Miguel Ferreira ou pelo Nelson Carvalho, que é o nosso produtor. E foi a primeira vez que chamamos. No Trap Trapézio, todos os sons, todos os instrumentos são gravados por nós. No Amor e os Azares, não decidimos manter essa porta aberta e chamar quem quiséssemos, quem desejássemos. No caso do acordeão, foi gravado pelo Paulo Borges. E aquilo que vocês quiserem é um coro feminino, um coro de meninas, que são de São João da Madeira, de Espinho. Elas têm um projeto muito engraçado. Lá está, pesquisem aquilo que vocês quiserem. E como a música em que elas participam é o dia em que os instrumentos morreram, achamos na altura que fazia todo sentido chamar um coro para, lá está, para de certo modo e de uma forma um bocado irónica, só com vozes, falar sobre o dia em que os instrumentos morreram. No dia em que os instrumentos morreram, só se ouviam vozes a lamentar, que lembravam tarde quem cedo esqueceram e que agora nunca mais vão voltar. No dia em que os instrumentos morreram, não se ouviam sinos a bandar. Valeu, você tem quando se dá. deixa de ter. E só se dá valor ao que se tem quando se deixa de ter. E quem foi que pintou o verão? E quem as vozes da canção? E fez os dias sempre iguais? Porque quem for embora não vai regressar mais. Não vai regressar mais. Não vai regressar mais. Não vai regressar mais. E agora, o CFC Horns, portanto, ou seja, o conjunto aqui de metais para Até ao Fim do Mundo Apaixonado. Sim, isso foi, foram os terceiros convidados do Amor e dos Azares. É um trio, eu não me lembro do nome deles todo de cor, foi um bocado apanhado por mim. Mas posso dizê-lo porque, portanto, trata-se de Cabrita, José Raminhos e Miguel Marques. Exatamente, são homens muito simpáticos e muito, muito rodados na música. Eles são requisitados para muitos projetos, incluindo We Trust, com quem já tocaram ao vivo. E como são de Lisboa também, nós achamos que era a música que mais pedia aí um trio de sopros e de metais, até para fazer lembrar e para trazer um bocado as pessoas para o espírito da corte, porque é uma música que fala sobre a história de Pedro e Inês. Então achamos que pelo menos a nossa visão ficava, encaixava bem, decidimos chamá-los. E achamos que o resultado foi fixe. Nunca tínhamos tido metais num álbum, foi uma sensação muito boa. Com esta história que te vou contar, não é cor de rosa nem é de embalar. É sobre um jovem príncipe herdeiro que chocou o reino inteiro com negros feitos de arrepio. Começa quando, por divino crer, ao dar à luz morreu sua mulher. E como que a fugir da dor, o príncipe encontra um novo amor numa aia linda do mundo. Mas um rei sem coração não viu esta paixão com um olhar. Meu filho, ele diz, ela vem de outro país e a sua família anseia ter o cu em cima do trono. Esse amor tem de amor floresceu. E os anjos esses cães sem alma nem lei vinham a manda do rei para a vida. Nós, quando começámos aqui este Caso Fazem Caso, tocam já 9 anos quase, eu tinha por noção de perguntar às bandas, quando falam em participações, se era fácil chegar às pessoas. E já na altura me dizia, creio que os vozes da rádio, dizia que em Portugal quem se quer conhecer, conhece. Hoje, provavelmente, as coisas estão mais fáceis. Não? Há pouco disse que há contactos que são feitos pelas redes sociais, não é? Porque, tem essa sensação que, de facto, hoje em Portugal é fácil chegar às pessoas e dispor delas, dentro da sua boa vontade, para chegarmos a trabalhos como este, tão interessante que vocês aqui têm? Sim, eu diria que sim. Eu próprio não tinha essa noção até começar a andar com este projeto, com o Prana Convida. Porque, para além de ser um país muito pequeno, em que as pessoas se conhecem todos os meios, e é pequeno esse ponto, que estamos a falar com uma pessoa que pensa que não conhece outro e de momento para outro eles são os melhores amigos, por ser um país tão pequeno, por outro as redes sociais ajudam bastante, e o que é certo é que a maior parte dos artistas tomam conta das próprias páginas, a não ser que não tenham muita paciência ou muito jeito, mas na maior parte dos casos são eles próprios que tomam conta da página, ou seja, podemos contactá-los se assim o quisermos. Aliás, foi isso que nós fizemos com o João Só, com o Frankie Chaves e também com a Amy Curl. Foi exatamente assim que aconteceu. Foi o contacto ou através do mail ou através da página deles do Facebook. Portanto, sim, por um lado é fantástico ter um universo musical em Portugal assim tão pequeno, porque é fácil para as pessoas se conhecerem, que é fantástico. Tudo na prática é só conciliar horários e dias, não é? Porque a boa vontade existe. Sim, eu diria que sim. Aliás, este projeto está-nos a encher de alegria porque... que é fixe, porque nem consigo explicar bem, mas é uma prova, pelo menos para nós está a ser uma prova, e uma prova bonita de que a música ainda vale alguma coisa, ainda é universal e o pessoal pode se juntar e fazer música, simplesmente. E nós estamos a gostar muito. Tudo o que tu vês faz parte da ilusão, um espantalho sem pés, o teto sem o chão. a chuva lava tudo para não olharmos mais para trás. Se a paixão diz a pena o que ela vai escrever, se o amor é um poema, então não quero saber ler. Oh, chuva, lava tudo para não olharmos mais para trás. E enquanto apanho os restos do que deixas por aí, memórias que cegam, saudades que apertam de tudo que eu não vi. Num disco, temos que desmistificá-las, já o que fizemos algumas vezes, claro, traz despesas. Aliás, vocês vieram gravar num dos melhores estúdios do país, no estúdio Valentim de Carvalho, em Lisboa, né? Com um dos melhores produtores também, o Nelson de Carvalho, que já, enfim, seria inútil estar aqui a dizer a quantidade de discos que já lhe terão passado pelas mãos. E o que eu queria dizer com isto é que as coisas não são, enfim, gratuitas, né? São baratas, não obstante a boa vontade que possa haver da parte das pessoas, não é? Enquanto vocês não apoiados por uma editora, a Major, isso tem sido impedimento, ou de algum modo vocês estão satisfeitos assim, porque assim também conseguem controlar melhor o destino das coisas? É complicado. Hoje em dia ter uma banda em Portugal e não ter o apoio de uma editora, e a única coisa que se tem é o amor puro à música que se faz e à amizade que nos une aos outros elementos da banda. Temos de, como é que nós dizemos cá no Norte, fazer um belo jogo de cintura, e tanto todos nós temos empregos paralelos para conseguir financiar muita coisa na banda, incluindo os instrumentos. A banda hoje em dia já gera algum dinheiro que pode ajudar no processo do terceiro álbum, que já está a ser feito. Mesmo assim, não vai ajudar a todos os custos, então, portanto, continua a ser uma luta constante de definir objetivos e de trabalhar para os conseguir. Por outro lado, isso também serve para não nos deitarmos à sombra da bananeira, o que, percebe, não ganhamos teias de aranhas nas articulações, por outro lado. Portanto, é uma luta, mas é uma luta que continuamos a achar que vale a pena. Tempos conservados que me lembram dos teus. O tempo voa embora, já não dou a dor que sempre julguei ter. Recupero a essência, uns granos de inocência que eu perdi logo ao nascer. A ti faz cair, a vida goza quando te dizer que não aguentas mais. E eis que estou culpado que levanto o ferro e parto para não voltar ao cais. Tudo que dormia não me toca mais. Céu de novo mar e mato a fome com os meus amores cansados de chorar. Componente de espetáculos. A componente de espetáculos é essa que vai criando essa mais-valia que há pouco referiu, que já torna tudo um pouco mais fácil. E começa a ser difícil ter espetáculos só em Portugal, ou vocês já começam a pensar a expandir-se, se é que isso é possível, para outros territórios, para que, enfim, consigam congregar um maior número de espetáculos, naturalmente também dá um maior número de receita? Sim, respeito a sair do país, nós claro que não pomos isso de parte, aliás adorávamos, por acaso nunca aconteceu, mas já andam em uns planos, aliás com a nossa nova agência, com a Chapa 13, já andam em uns planos para ver até que ponto é que conseguimos sair e começar a dar uns concertos lá fora. Mas por enquanto tem sido só em Portugal, e ainda que seja um meio pequeno, opa, acho que é aquilo que nós mais gostamos de fazer, é depois de fazer o bebê, de fazer a criança, andar a mostrá-lo pelo país todo. É aquilo que nos dá realmente a pica certa para continuar a trabalhar. Passar a fronteira não é assim tão difícil. O que é que falta? Falta bandas que abram a porta a outras? Falta investimento? Falta tempo? Eu acredito, sinceramente, que é um bocadinho impeditivo, que é um bocadinho limitativo. Nunca, se calhar não é a palavra certa. Mas o facto de cantarmos em português, não pertencendo a um género específico e procurado internacionalmente como o fado, é um bocado difícil para uma banda, diga-se rock ou pop, ou um pop rock, a cantar em português, ter um espaço e ter uma abertura de nuvens lá fora, porque lá está, porque é um género um bocadinho mais abrangente, e existem muitas bandas a fazer um registro relativamente parecido. Então nós cantando em português, não atingindo liricamente as pessoas, torna-se um bocadinho mais complicado. Agora, Nós também acreditamos que, um bocado se calhar por influência do fado, nós também acreditamos que a nossa musicalidade foge o suficiente para conseguir para conseguirmos entrar por aí, não só pela parte lírica, mas também pela parte musical. Vamos ver o que acontece, mas eu diria que sim, que é um bocadinho impeditivo o facto de cantarmos em português. Nesse aspecto é tramado. Por um lado é fixe, porque nós adoramos escrever em português e adoramos cantar na nossa própria língua. É das coisas que mais nos orgulhamos e ao mesmo tempo é uma das que nos impede de sair, ironicamente. Criação dos temas em português. A quem se deve essa despesa, mesmo assim? E a criação deste disco é, de algum modo, ainda contemporânea do Trapo Trapézio, ou de algum modo vocês sentaram-se já na convicção de que temos de fazer um disco e foram metódicos para o criar? Eu creio que a nossa abordagem foi um bocadinho diferente. Neste segundo disco foi mais pensado que o primeiro. No Trapo Trapézio, a única coisa que nós queríamos era que o Trapo Trapézio contasse uma história, ainda que não seja perceptível, talvez, à primeira. O que é certo é que o Trapo Trapézio, desde a faixa número 1 até à faixa número 12, creio que é Rio Homem, conta uma história de uma personagem, desde a sua juventude até aos seus amores e desamores, e a eventual conclusão. Isso era a única coisa que sabíamos. No entanto, os temas musicalmente variam muito, e nós sempre fizemos música assim. Nós nunca nos cingimos nem prendemos a um género específico. Sempre fizemos música consoante nos apeteceu. No Amor e o Desazar, e tendo já o Miguel Ferreira connosco, as coisas funcionaram de forma um bocadinho diferente. Nós tocamos muito, ainda sem definir tema nenhum, mas fazíamos muita jams e fazíamos tipo, quase como se estivéssemos à procura de um som para marcar aquele álbum. E claro que aquilo que nós andávamos a ouvir na altura nos influenciava diretamente, não sei quê, mas houve um maior trabalho de procura de uma essência do que houve propriamente no Trapo Trapézio. Vai um bocado de encontro àquilo que eu estava a dizer da maturidade. Sim. Eu acho que nesse aspecto houve evolução. Que ofereço só a mim e aceito com agrado. parece meu e não tens de esconder. Quando ela vem, porque a raiva só é má. Quando a alma é má também, porque a raiva só é má. Quando a alma é má também. Aliás, o próprio nome do disco fez-me recordar, com alguma saudade também, uma banda que passou aqui por nós também, e refiro-me ao Doutor Estranho Amor, que tinha um disco muito interessante, mas pronto, por via da analogia, e a sonoridade também é semelhante, portanto, ambas com qualidade, pronto, e estamos com isto a passar-lhe graxa, mas estou a dizer, de facto, o disco está muito interessante da componente gráfica também. Aliás, nos escaparados, junto a outros, não consegue passar. Este novelo a embrulhar um coração não consegue passar despercebido. A quem se deve este trabalho? E naturalmente estão satisfeitos com ele também, na parte de gráfico. Sim, nós ficamos muito, muito, muito felizes com o resultado final. O trabalho foi feito, tanto a ilustração da capa como a do booklet, não sei se sabe, mas tudo o interior do booklet, à volta das letras, continua a ter ilustrações. Sim, claro, sim. Então, aliás, está à minha frente. Portanto, mantém esta meada, vai-se para o meio, vai pendurando aqui o coração e algumas notas ao longo do... É, exatamente. Portanto, convido as pessoas que tenham o disco a desfolhá-lo. O conceito desse trabalho e a própria ilustração foi feita pela Raquel Costa, que tem o nome de Little Black Spot, é uma amiga nossa de Braga, e nós conhecemos através de vermos o trabalho dela exposto no ateliê que o Miguel Ferreira tem, ele disse, o Miguel Ferreira tem com a Tânia, com a sua companheira. Ele chamou-nos lá, olha, se andam à procura de alguém para ilustrar a vossa capa, passem por lá, vejam alguns trabalhos e pode ser que entrem em contato com a pessoa e ela alinhe trabalhar convosco. E então foi lá e o trabalho da Raquel chamou-me logo de imediata atenção, tanto que ela tinha lá conceitos e ideias que eram muito parecidos até com aquilo que eu já tinha imaginado para o álbum. Então foi só, mais uma vez, o contacto direto através do Facebook. E a rapariga é simpática, tanto ela como o Nuno Cancelinha, que é o agente dela. Tivemos uma mini reunião, ela percebeu logo aquilo que nós queríamos e começou de imediato a trabalhar. E a ideia, se não foi a primeira, foi a segunda. E nós dissemos logo, é incrível, é isso, força. E ela fez um trabalho excelente, de facto. Está muito bonito, nós gostamos muito. Miguel, agradeço a disponibilidade que teve aqui para com a Boa Nova, para falarmos aqui deste seu álbum, deste projeto que estamos a fazer agora do Brana Convida, falamos também do Trato Trapézio, e seguramente temos aqui a porta aberta para falarmos mais vezes. Vamos estar atentos a esse trabalho que já nos pré-anunciou que está já a ser construído, esse terceiro disco, e claro, aqui a Boa Nova, à sua quota parte, tentará divulgar, o melhor que saiba, esse vosso trabalho, que é, naturalmente, é merecido. Muito bem, meu obrigado então. Obrigado nós. E faz-me ver do que eu sou capaz, com o mundo todo à frente e me punhais atrás, tão cego que perdi aquilo que julgava ter na mão e agora procuro no chão. Nunca grites a verdade, porque a mentira está a ouvir e nada passa de uma fase. Na mão, a minha dignidade está de calças na mão. Falarias, mas as dizem para colar e seguir. Mas trancam bem a porta se tentares fugir. Solta a preguiça que há em ti e fala correr. Tão gorda, triste e só, que já não quer viver. Tão cego que te roubam. Consegues ver?